sol com uma bela paisagem. É uma cidade de chocolate. É tão bonita só de olhar que imagine como seria se a pudéssemos provar. Ai, como é bom navegar águas tão doces neste navio de baunilha e caramelo. Este é o planeta mais feliz e mais guloso, que não há outro tão saboroso e tão belo. Vamos marcos, subam mais as nossas velas, que são mais dos gigantes de canela. Tragam-nos blocos recheados de geleia para juntar os nossos blocos de aveia. Cá vamos nós, descendo as águas do rio, com as velas cheinhas de ar. O King Alem é o nosso marinheiro experiente na arte de navegar. Veja o sol com uma bela paisagem. É uma cidade de chocolate. É tão bonita só de olhar que imagine como seria se a pudéssemos provar. Ai, como é bom, né?